Você anima com o atendimento correto? Confio nas suas abordagens. Que o Serra Lima para acionamento táxi de Maratu e frequência 18 decimal 95 altimetro 1013. Salvador, total 9911 na seca, por fudex, era dentro. Total 9911, coordena o circuito de solo, reporte para ataque. Vai, coordena o circuito de solo, vai puxar, sonar, vai para dar o táxi total. E o 5973 está no centro Recife, 12685 e alterne 12545. Os que 12685, 12545, é isso? Afirmativo. Até a volta, obrigado. estacionamento do 25, por favor, seu plano de dona. Autorizado, dona, vestora 2000, pé, esquina, dona 013, livre LS, porta estabilizada, esquina 225. Plano de dona, vestora 2000, como estrela, tomada de contato, esquina 225. Total 9911, no táxi vem a parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-18-95, ajuste 1013, vovô. Gente, vai chamar a torre no ponto de espera total 9911. Espaço falido 2223, autorizaria a gente voar da presente e vitória da conquista? Negativo, após árvore, está autorizado direto para a vitória da conquista. Após árvore, autorizado conquista, é isso? Afirmativo. Tá bom, obrigado, 223. Autorizado Recife, nível 370, via pelo ISC 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 0, corrigindo, aciona 5-1-4-4 no transponder. Azul 4234, correto, portão 1, não chama pronto para o inspecionamento. Oi, total 99, Bruno, já aproximou do ponto de espera da 1-0, pronto. Total 9911, autorizado a linha decolar 40 graus com 4 nós. Em nível de evento decolagem 1-0, total 9911. Bem, de forma que ainda não recebo o senhor no radar, certo equipamento, não recebo o módulo nem alto. Confirma para o ideal para o destino? Confirma para o ideal para o destino? Está autorizado voar direto de destino, subida para o 090, Índia Delta Papá. Papá Romeu, Oscar Bravo, Eco, pronto, copo. Autorizado para Serra Bravo, Juliette Delta, nível 400, decola da 197 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta Pêsulo 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-5-2 no transponder. Controle, o passo área do 2-2-2-3, solicitaria se possível manter 1-6-0 como nível de voo final? Gente, aguardo coordenação, passaria 2-2-3-2-2-3-3. Aguardando 2-2-2-3, passaria. Com cotejamento correto, confirma que está tudo bom. Fica Bravo Eco, para acionamento táxi, acionamento 2, frequência 1-8, decimal 9, 5 altímetro é padrão. É bom sinal passar, acione o código sino 5142. 1, decolado 3 horas, controle 1-208, boa viagem. 208, gente, total. Passarei 2223, você mantém o nível de voo 160. Obrigado, vai manter o 160, 2223 da passarela. Total 9911, bom dia, contato radar, suba para o nível 3-1-0, sai da MOMA. Na MOMA, sessão 3-1-0, total 9911. Estabilizando. Estado do Chaneto 6225. Bom dia, Globo 922, autoridade chegada a Mari, desça para o nível 0510. É 225, bom dia, baixa e trava. Bom dia, o saneamento 225 passou externo, tem baixado travado e avistando. Sente pistola 0, por outro lugar, 40 graus com 4 nós, 6225. Sente 6225. Serra Lima, tá livre o táxi, chama para ingresso para o BD. Esquerda, ver a pista, pode chegar de quanto quilo, Serra Lima? Papatango Lima, papa quilo, informação em curso ao hotel. Agora de um minuto para cópia. Meu papai, o seu plano consta Salvador para Brasília? Sim, entre meu papai. Passarela 2223, chame centro Recife, 1228. Recife, 1228, obrigado, bom dia, 2223, passarela. Bom dia. Da data papá, quando possível, se mata para pouso. Para o Sinamestre, um táxi, Oscar da Leste. Pois é, 1429, autoridade chegada Amanda, estacionário número 050. 225, no solo 4-4, 219 direita. 219 na direita, minha posição. Frute. Aguarde coordenação. Guardando coordenação total. 6225, autorizado táxi de Alfa, reporte frente da Juliette. Alfa e chamarante da Juliette, 6225, informa que irá aguardar a liberação do seu gate, é o 01. Ok, não aguardo da liberação, 625. Total 9911, mantém o perfil da saída. Não, até o perfil da saída total. 1234, tem previsão para o pushback? 1234, na escuta do solo? autorizado, 40 graus, 1629, Serra Lima. Azul 4299, na presente, vai direto do Luna. Azul 4234, em Coronel Tom Vig Pitsol, reporte para ataque. A Lima decolado aos 48, controle 1208, até a volta. Gente, controle 1208, grato, bom trabalho. Salvador, bom dia, o Quero Serra Lima decolou da 97, transfere. Quilo Serra Lima, informo que não recebo nem modo alfa nem carga. Acionado agora. Quilo Serra Lima, contato radar, suba para o nível 040, saída Coral. 040, saída Coral, Quilo Serra Lima. Total 9911, sendo centro Recife, 12685, é o término 12545. 12685, agora? 12545. Obrigado, Gomes. Autoriza o 060 para o Quilo Serra Lima? Confirme. Autoriza o 060? Previsto no plano de voo. O transponder é 5150, controle é 120, decimal 8. 422, redução para 2009, desça para 3000 pés, que nega 1093. Azul 4299, desça para 2000 pés, que nega 1093. Autorizado sinal LS, porta estabilizada. 2000 pés, 1093, autorizado LS, reporta. Estabilizado, espaço 2, 990. Confirme o ajuste no 013. Afirmativo. 013, certo? Exatamente. Gol 922, declaração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, seu limite é magnética 090 de número. É Sintra que você falou, a magnética de Sintra que você falou? 090 de Sintra. Autorizado, táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chama 2, frequência 18, decimal 9, 5 altímetro 1013. Índia 4234, bom voo. Bom dia, está 3663, autorizado chegada bom, se desça para 4000 pés, que é legal no 013. 4000 pés, bom, se desceu, contato, Sirião. Sente a parte através da parte de Iguaçu. Autoriza proa direto do destino a 271, ideal para o Kilo Serra Lima. Estimado de pouso a 10003. Confirma a proa? 271 no. Azul com a 234, linha de corte no zero autorizado, 30 graus, 4 nós. Gol no 922 para o curso do localizador, curva direita, proa 070, redução para 1.80 nós, desça para 2.000 pés, livre MS, porta estabilizada. Para 2.000 pés, gol no 922, na proa 070, gol no 922. Localizador, o azul 4299. Azul 4299, complexo final, Sam Torre, 1895. 1895, azul 4299. Controle, Papa Romeu, Oscar Bravo Eco. Papa Romeu, Oscar Bravo Eco, bom dia, mantém-se condições de usuário, correção. Suba para o nível de voo 400, sai da água. Sair da água para 400 horas Cabravo. Já travado? Baixar travado, azul 4299. Embaixo travou, pista 10. Pouso autorizado, 30 graus com 4 tons, 4299 azul. Autorizado pouso 90, azul 4299. Azul 4234, decolado 55208, boa viagem. 208, 4234, bom dia. Diga quem chamou a torre, Lima Papaquilo ou Guardião 06? O Guardião 06 passando por Cantu, então, Pátio 5. Pátio 5, 7, estou com o Embraer Azul à esquerda, curta final no zero. Inicialmente tem a vertical do farol, aguarde final para o Pátio 5, Guardião 06. Avisar o contrato, quando autorizado. Direto do farol para o tem um segundo tráfego no NS, é aproximadamente um minuto de duna, ok? Provavelmente vai aproximar 35, se tiver condições, 40 com 4 olhando. Desça para meu país, que não engana 014, reporte cruzando 2500 pés. Tudo que está autorizado, apresente direto 400, está encostando o sistema nacional ao Guardião Vermelho. 80. Aguarde, vai ficar bravo, Eco. O nível 340, para Guarulhos. 3179, informação em condição hotel. Está pronto para cópia? Pronto, cópia. O TAN 3179. TAN 3179, autorizado Salvador para Guarulhos. Nível autorizado é o 340, via o peso 16, decola da pista 10 com curva à direita, saída da Euleda, após bridge. Híbrido Interceptor peso 16. O transponder é 5157. E o controle 120.8. Guarulhos 340, viado, peso 16, decolada pista 10, primeira curva direita, pista da Eoleda, bridge. 5157, transponder, 1208, é o controle Salvador. Tran 3179. Tran 3179, protegimento correto, pode ficar para o posicionamento. Reportará. Escuta o Valve 2 de Oscar Bravo Eco. Aguarde. Hotshot 29, grata azul 3 agora. Salve, Salvador, Robô, azul 4299. 4299, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 03. Alfa Juliette para 03, azul 4299. Oscar Bravo Eco, chame Centro Recife, 1288. 288, bom dia. Papaquilo, aeronave aí do governo está já aproximando, livre para acionar, chame táxi. Sete, zero, meia, sala 59, chama pro táxi, autográfico. No Glide e localizer, voo. Voo, 1992, tem baixou. Gente, baixou e travou, pistão zero, pouso autorizado, 50 graus, 629, 922, voo. 922. Está seca, positivo? Seca, sem chuva. Chucrã, Siri. É um 737 gol curta final, táxi tem extensão na sequência, baixa altura até o Graé. Ou aguarde em mais 30 segundos na vertical direto para o Graé na sequência.